Nosso tema de hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Essa é uma frase lá do Antigo Testamento, falado por Josué, que foi um sucessor de Moisés, então tem bastante tempo. O que nós entendemos com uma frase como essa, eu e a minha casa? O que é a minha casa? Tem vários significados que a gente pode interpretar. Eu posso achar que a minha casa é esse corpo que me habita. Então, é um sentido mais pequeno. Eu posso ampliar a minha casa material, onde está a minha família, a minha comunidade. Cada vez a gente vai ampliando mais. O país, quando vai numa direção única, ou pelo menos o nosso planeta, que é a nossa casa de todos. Habitamos o mesmo planeta. Mas ele diz, servimos ao Senhor. Tem uma questão que eu acho que todo mundo já se perguntou. E talvez, é muito provável que ninguém tenha a resposta definitiva. É qual é o objetivo da vida? É uma das questões existenciais mais profundas. Qual é o objetivo da vida? Nós vemos tanta coisa acontecendo ao nosso redor, no mundo, que nós nos questionamos às vezes. Por que viver? Para que viver? Qual é o objetivo? Cada um deve ter uma resposta. E essa nossa resposta ela vai se modificando com o passar do tempo. Porque nós vamos ampliando a nossa consciência, o nosso conhecimento sobre as coisas. Então também nós vamos modificando os nossos conceitos. A questão religiosa, ela nos dá uma direção sobre os objetivos da vida. Mesmo que cada vertente religiosa, cada doutrina, trabalhe com um lado diferente, com alguma direção um pouco oposta. Mas é importante a gente conceituar esses objetivos, porque senão a vida fica sem sentido. Se nós não dermos o sentido, ela fica sem sentido. E é muito fácil, quando não temos sentido, nós nos desesperançarmos, que é o contrário da esperança. A esperança nos move, a desesperança nos deprime. E como é importante colocar aquilo que eu acredito numa base real, sólida, verdadeira. Porque não adianta eu imaginar que o objetivo da vida é algo bonito que não se sustenta. Na primeira dificuldade, lá estou eu arrasado. Tem que ser alguma coisa que me dê uma resposta, que me dê uma certeza. A gente pode até dizer assim, o que, que me faz levantar da cama de manhã? Quais são os meus impulsos, os meus motivos? Não pode ser só obrigações. Tem que haver um pouco de sentimento, ou muito de sentimento. Tem que haver alguma coisa forte, não só por mim, mas quando a gente consegue colocar alguns objetivos nossos vinculados aos outros. Nós sabemos que tem pessoas que dependem de nós, não apenas na questão material, na questão afetiva. É interessante isso, quando a gente fala isso, porque isso nos dá uma responsabilidade muito grande. A questão afetiva, existem pessoas que dependem de nós. Que quando nós não estamos bem, elas sentem. Quando nós estamos bem, elas também sentem. Assim como nós sentimos os outros, obviamente os outros próximos, né? Não estou falando de pessoas de pouca relação, mas pessoas de muita relação conosco. Esse é um dos objetivos que deve fazer com que nós tenhamos a disposição do dia a dia. Ah, eu não estou com vontade, mas eu preciso. É por isso que tem num texto aqui dentro, ele fala do dever. Porque nós falamos muito de direitos, mas o dever ele vem acima dos direitos. O dever é aquilo que tem que ser colocado em prática, que tem que ser executado. E quando ele for executado por cada um de nós, o mecanismo todo vai andar em sintonia, em perfeição. Porque não vai ter ausência, ou falta, ou negligência. Vai ser todo um um processo único. É por isso que ele, dá para interpretar, né? Quando ele diz, eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque a gente pensa no seguinte, nós sabemos, ou cada um tem a sua noção, mesmo limitada, mas tem uma noção do que é Deus, qual a proposta de Deus com esse objetivo da vida. Esse é o propósito. Eu estou indo nessa mesma direção? Ou eu estou indo numa direção diferente? É uma análise individual que a gente faz, né? Porque quando se fala servir, os textos do Antigo Testamento, eles são muito simbólicos. Eles trazem, às vezes, termos também de tradução que nos levam a questões, às vezes, não muito bem entendidas. Então, o servir nada mais é do que compreender o nosso lugar nesse mundo e trabalhar dentro dessa forma. De que parte eu estou inserido? O que eu posso fazer de bem? Aí eu estou servindo. O que eu posso fazer de bem? E o bem é para fora, é externo. Porque aquele que a gente chama para dentro, aquele não é um bem, aquele é uma ilusão. Então, quando eu faço só para mim, satisfazer apenas a minha vontade, o meu desejo, as minhas necessidades, eu estou ficando fechado num mundo muito pequeno. E eu estou perdendo uma grande oportunidade, que é esse momento da vida em que nós temos. O que que é meu nessa vida? Nós sempre usamos esse pronome, o meu, para definir as questões, principalmente materiais. Até pessoas a gente chama de meu filho, meu marido, minha esposa, meu pai. A gente até entende por que que se usa isso. Mas é um pronome possessivo, de posse, de atração, prender. Na questão material, o que que é meu? Ah, minha casa, meu carro, minhas roupas. Quando a gente desencarna essas minhas coisas, a gente não leva. Isso não é novidade, né? Estou só repetindo o que todo mundo já sabe. A gente não leva nada disso. Então, a gente não é proprietário de nada. Nem desse corpo aqui. A gente é usufrutuário. A gente está só usufruindo e vai restituir tudo quando o organismo físico não tiver mais condições de suportar o espírito. Tudo se transforma, a matéria toda se transforma e se recria depois novamente. Mas o importante é que aquelas coisas pelas quais muitas vezes nós passamos uma vida inteira juntando, brigando, se dividindo, a gente não leva. E o pior é que mesmo depois de desencarnado, a gente não tem essa lucidez. Ah, agora eu estou desencarnado, não preciso mais. A gente continua apegado, vivenciando aquilo, porque está aqui dentro de uma área que não é uma área física do corpo. A mente não é uma área física. A mente continua conosco quando a gente vai para lá, para cá. Então, quando nós nos colocamos numa caminhada, a gente tem que estudar o que a gente vai encontrar nessa caminhada. Fazer as devidas providências para que ela seja exitosa, para que a gente consiga realizar ela de uma forma que nos traga aprendizado, principalmente. A gente não vai levar coisas que são desnecessárias. A gente não vai carregar sacolas com pesos que a gente não vai precisar. É isso que a gente deve pensar um pouco, então, de repente, na questão sobre a nossa própria vida. Essa questão, como eu disse, existencial, de qual é o objetivo. Ou pelo menos, a gente não consegue saber o objetivo da vida. Mas qual é o objetivo da minha vida? A gente está chegando de novo num fim de ano, onde a gente sempre levanta essas questões nas trocas de ano, né? De fazer paradas reflexivas para tentar redefinir nosso rumo. Mas a gente não precisa esperar o momento dessa troca, a gente pode fazer a qualquer hora. Então, é observar, refletir um pouquinho, tirar um tempo do dia para olhar isso de uma forma mais frontal. É quando a gente se olha no espelho e se analisa, não o que está vendo, mas o que está sentindo. tirar às vezes a casca que a gente coloca em cima para poder se sentir um pouco melhor, né? Para poder se conhecer um pouco melhor. Nós passamos muito tempo da nossa vida fugindo de nós mesmos, não conseguimos nem conhecer quem nós somos. Então, está passando o tempo.